Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no Gimito. Estou ao lado do meu amigo Giovanni. Salve, tamo de volta. É, só pra fazer um adendo, eu não estou ao lado dele, ele tá na casa dele, eu tô na minha casa, tá? É, galera, é distanciamento, pô. É, distanciamento social. Não tá social, na hora ainda. Exatamente. Não tá na hora ainda. E faz mais de um ano que eu não vejo o Giovanni pessoalmente. A última vez que eu vi, pra ter uma ideia, foi uma semana antes do Oscar de 2020, que foi aquele Oscar que que teve o Coringa, que ganhou como melhor ator e tal. Foi antes da quarentena, depois eu não vi mais o Giovanni. E a gente começou o podcast e até agora a gente não se viu mais pessoalmente, né? Isso é um fato curioso. Exatamente, né, pô? E tu começou o projetinho aí, pô, nada de sair de casa nesse meio tempo. É, quem sabe quando as coisas voltarem ao normal a gente grave um pessoalmente, nós mesmos, sim, né, pra conversar, né? Mas ó, o certo é isso aí mesmo, pô, Sim. Galera, nós estamos aqui pra gravar, lembrando que tá disponível em todas as plataformas do podcast, a gente tá aqui hoje pra falar sobre os Contos de Alengar, né, que é o RPG que eu e o Giovanni estamos jogando, é meu primeiro RPG de mesa, eu edito vídeo pra um canal de RPG de mesa, então mais ou menos eu sei como funciona, mas é a minha primeira vez jogando, tá sendo maravilhoso, tô gostando pra caramba, e você, Giovanni? Cara, é como você falou, também é minha primeira experiência. E, cara, eu tava meio desconfiado de início, porque, né, não desconfiado, assim, o pessoal da Galaxy lá, pô, pessoal gente fina mesmo, assim, recebeu a gente muito bem, tanto no podcast que a gente foi lá, tanto no RPG que a gente tá participando, pessoal bem, bem simpático com a gente, pô, mas no início eu tava meio perdido, não sabia como funcionava, tava meio confuso, mas, cara, eu tô curtindo muito. É, no começo tava difícil, assim, pra mim cair naquela imaginação do jogo, né? Sim, taberna, exatamente. Eu fiquei meio assim, será que... Como é que vai ser isso daí? No começo tava bem, tipo, até eles mesmos ficaram, tipo, meio perdidos, mas acho que depois que a gente começou a embarcar mesmo na missão, a história começou a entrar, né? Exatamente. Assim, a gente não vai dar nenhum spoiler aqui, né? Ou vamos tentar o máximo evitar, pelo menos... Falando da Mirabel. Mirabel vai ser segredo aí pro pessoal ir acompanhar lá, sério. É, só o pessoal que assistiu lá, eu vou deixar o link na descrição, quem assistiu lá o RPG vai saber quem é a Mirabel. E tem mais episódios ainda por vir, né? A gente já gravou, a gente pode falar, já gravou três episódios, né? Ainda tem, a gente só foi postado o primeiro ainda. Como você mesmo falou, no primeiro episódio... Eu tava meio perdido na questão do funcionamento, então, tipo, poxa, né, quando que... Porque, assim, a gente tá levando bem no modo lúdico, né, a gente do nada, tipo, sai do personagem pra fazer piadinha, né, dá risada, comentários, assim. Então, assim, no primeiro episódio, eu não tava sabendo exatamente dissociar que naquele momento eu era o personagem. E não que eu estaria controlando o personagem. Sim, eu também. Eu comecei, eu sou muito fazer graça no meio do podcast, né? Com o pessoal que assistiu sabe que eu sou um cara que gosta de fazer muita graça, que gosta lá de fazer brincadeira e tal, no meio do podcast, no meio do RPG. Eu gosto de levar temas atuais, sendo que eu sou um elfo, né? Mais 18. Ô louco, meu! E o Giovanni mais 18 é nisso. Um guerreiro, né? O Arik é um guerreiro, né? Que é viciado em cartas, né? Você fala. Em jogos, de modo geral. É. E, cara, tipo, foi bem legal isso que você falou, né? O negócio de você criar o personagem é bem interessante também. É um negócio que, assim, num primeiro momento, ele até acaba assustando um pouquinho. Porque você não sabe, é meio difícil você dizer, tipo, pô, quero fazer um boneco aqui que vai me agradar, mas que vai ser condizente com o universo. E aí, mesma coisa, o pessoal da Galaxy ali ajudou a gente bastante nessa questão, tirou várias dúvidas que a gente tinha. Principalmente nessa questão de ser a primeira experiência que a gente tá tendo no RPG. Sim. Mas eu fiquei assim, cara, no começo, eu até vou te falar que eu duvidei um pouco do Diogo, falei assim, ah, cara, o cara escreveu rapidinho essa aventura, né? Eu sim. Ele tava escrevendo há bastante tempo. Deu, umas 2 semanas, mais ou menos, né? É, o cara escreveu em 2 semanas. Aí eu fiquei meio assim, falei, ih, cara, esse troço aí vai ser meio uma aventura, meio... No fim, cara, o cara tá surpreendendo todo mundo. E acho que todo episódio ele deixa uma coisa, tipo, pra gente ficar pensando na semana. Pelo menos eu parei um pouco pra pensar no que iria acontecer nos próximos episódios. Inclusive nesse primeiro, né, que terminou numa coisa bem... É, não, cara, o jogo tá muito fera nessa questão de ser o mestre da RPG. Até um negócio que eu comentei com ele, 1 ou 2 episódios atrás, eu não vou lembrar exatamente, que eu falei, né, pô, cara, que show, tipo... Como eu já comentei aqui, a gente tava perdido no início. E ele tava conseguindo puxar a gente de volta pra história mesmo, né, a gente não estando completamente na dinâmica. Sim, sim. E foi legal até quando ele começou a montar o RPG, que ele, não sei se você lembra que ele divulgou o mapa pra gente. Sim. É, foi uma coisa bem legal, cara, essa questão do mapa, porque... E até quando ele começou a ler, antes de começar o RPG, ele leu aquelas falas iniciais e depois tem a profecia. Isso foi muito legal, cara. Eu realmente fiquei impressionado com a imaginação dele e a forma que ele tá levando a experiência do jogo. Cara, o cara, ele, o Diogo, tá entrando muito bem nisso. Isso é questionável. O que eu senti um pouco de falta, que talvez ele também possa acrescentar nos próximos RPG, é tipo, por exemplo, umas quests secundárias, assim, por exemplo, o cara quer que vá caçar lobinho pra ter comida na mesa. É, eu isso... Eu senti um pouco de falta disso ainda, um pouquinho ainda. Às vezes seria divertido se tivesse, mas eu entendo que pelo prazo e pelo modo também, isso é, tipo, por exemplo, que eu edito esse vídeo pra esse canal de RPG de mesa, é enorme, mas também os caras levaram anos pra produzir um game daquele, então sim, é uma coisa que vai produzir em 2 semanas, né? Eu entendo até pela... Na realidade, eu até acho que... Isso não acaba fugindo muito, sabe? Obviamente que tem essas questões, mas... Eu vou pegar até um exemplo do... Né, um jogo que a gente tem em comum, que é o The Witcher. Você tem a missão lá de resgatar a Ciri. Né, ela tá correndo perigo, sendo caçada também pela caçada selvagem. Mas do nada, o Geralt decide que ele tem tempo pra jogar carta. No bar. É. Acaba ficando um negócio fora de tom, não fica? Fica, sim. Então, sim. Assim, eu acho que, né, essas questões da side quests eu até acho tranquilo, eu até acho plausível, não ter, como você disse, por conta de prazos, mas também por conta de universo. Então, assim, se você tem um tempo limitado pra fazer aquilo, é meio estranho que ele decida parar, assim, pra fazer alguma outra atividade. É, o RPG de mesa, cara, dele tá sendo fantástico, realmente. Como você comentou, né, a gente tem um prazo também pra cumprir a missão, é, a gente não sabe ainda o que vai encontrar nesses próximos episódios, pelo que ele falou pra gente, seria em média 5 episódios, eu acredito que se prolongue pra 1/6, eu acho, acredito eu, porque a gente tá jogando, mas ainda sempre tem uma coisinha a mais, mas acredito que vai pra um sexto episódio aí, e seja o desfecho desse RPG. Mas a experiência realmente é fantástica, cara, né? E a gente, né, tem passado alguns apuros jogando, né, Giovanni? Tem uns momentos ali que eu achei que ia dar ruim. É, ia dar ruim, né? E se der ruim, lascou-se pro nosso lado. A história já era, né? A gente vai ter um velório. Como diz o... Igual mandando lá pro pessoal, né? O Ivan Drago. Ivan Drago. Morrer, morreu. Morreu. E assim, na questão dos episódios, até não, eu nem tô tão observante nessa questão, porque eu tô gostando da dinâmica que a gente tá tendo ali no momento, tô gostando dos personagens também. Então, assim, por mim, quanto mais durar, melhor. Ah, sim. Eu acredito que depois que a gente terminar isso, com certeza a gente vai jogar outros RPGs e tal. Mas os personagens ficaram muito legais. Eu acho que os personagens ficaram muito. Principalmente o. Fugiu o Lotus. Eu gostei muito do Lotus, cara. Lotus é o mago tanque do time, praticamente. Mike tanque que é... que come dinheiro da gente, né? Tipo, o cara que tem praticamente todo o dinheiro do jogo e não gasta e só tem, acumula dinheiro no game. Quem o pessoal que escutar vai prestar atenção. O Draco, eu gosto... O Draco é simplesmente o cuidador da Mirabel, né? Então... Draco é... É super importante também, né? Que é... Mas eu tô na expectativa de que o Diogo, ele vai terminar o RPG com alguma coisa positiva pro meu lado, sabia? Tipo, ele vai colocar uma mulher na história, que é uma paixão. Eu não sei, eu tô achando que o Diogo vai fazer uma coisa assim. Eu não sei, eu tô imaginando isso. Bom, você comenta bastante disso com ele, né? Numa dessa, talvez, né? Difícil de cravar. É, a NPC teria que tirar um NPC, né, no game, mas sensacional, cara. Eu tô gostando bastante da dinâmica do Diogo. É, como você falou, eles recepcionaram a gente muito bem e tá sendo uma experiência incrível. Eu não sei se chegou a escutar mesmo o podcast deles, ou algum podcast separado. Escutei, sim, escutei. É, eles são bem legais também, debatem bastante coisa do universo geek, e também é bem interessante isso. Sim. O pessoal entende bastante também, é extremamente simpático. Sim, sim. Lembrando que eles não são nem aqui do Paraná, né? São lá de São Paulo, né, cara? É, exatamente. Os caras não são nem daqui. A conexão que aconteceu entre a gente foi até meio... É... De repente, sim, olha só. Opa. Exatamente. E não sei se você tem hábito de fazer amigos assim, não sei, em games ou... É bem difícil. É, talvez jogando online, nunca fez amizade, assim, jogando com o pessoal? Cara, eu conto nos dedos, sabe? Cara, eu confesso que eu tenho Xbox, você tem PlayStation 4. Eu acredito que tem muito mais PlayStation do que Xbox, né? Então, eu sofro muito com isso, porque, tipo, dos meus amigos, assim, aqui que mora aqui do Paraná, que eu convivo, que eu já vi pessoalmente e tal, só um deles tem Xbox One. Então, é difícil eu jogar. Então, quando eu vou, por exemplo, jogar algum jogo, eu sofro bastante, né? Tipo, eu jogo online e tal, mas eu me divirto sozinho. E tanto o Rafael quanto o Thiago, eles têm Xbox One, né? Isso eles já me adicionaram, acho que pelo que eu vi ali de amigos no Xbox, e acho que eu vou acabar tendo meus primeiros amigos no Xbox One, porque o é difícil, cara, o Xbox, alguém que tem Xbox, sabe? É um videogame que... Os exclusivos do PlayStation, eles atraem muita gente ainda, mas... Agora, como tem aquelas questões de jogos de crossplay, então, né? Podem ser jogados por diversas... plataformas separadas, então, assim, acaba facilitando essa questão. É, esses jogos ainda não tive. Eu queria muito que o do Jason fosse esse cross, mas não é. Por enquanto, eu acredito que são alguns jogos bem, bem mais específicos. Você pega alguns jogos Fortnite, grandes, tipo Fortnite. Fall Guys, que pode ser esse cross, play, esse cross. Warzone também. Warzone, Jogos maiores aí. É, mas o Fall Guys seria legal. O Among Us é crossplay. Você pode jogar no celular, pode jogar no videogame, isso é bem interessante. Ele é crossplay em tudo que você imaginar. E eu não sei se você já chegou a ver um livro de RPG de mesa? Ou tem algum livro de RPG de mesa? Pessoalmente, não. Eu já tive dois. Um eu acabei dando porque eu não jogava na época, assim, eu dei, que era um de zumbi, que eu, eu comprei numa feira. Mas eu não achava ninguém pra jogar, né, bem antes ainda de a gente ter montado o podcast. E eu tenho um que eu ganhei da prefeitura, no Prêmio Linguagens Culturais, é Cruzados dos Feiticeiros. É um livro gigante, é tanto o livro do jogador quanto o livro do mestre. Tem história, explicando como é que funciona o jogo e tal. E não sei se você viu, mas tem vários disponíveis na internet pra baixar. Na verdade, sim, qualquer coisa que você quiser, mas tem 10 RPG de mesa... Aí tá aqui, né, até tava lendo pra ficar em casa na quarentena, aí tava aqui a Dungeon World, né, que acho que deveria ser mais baseado no que a gente tá jogando, né, que é mais focado em Dungeon Dragons, né, que acho que é que ele tá pegando a ideia, né. Eu acho que talvez seja o mais influente desse meio também. posso ter errado, mas Dragons acho que é o que... Basicamente, seria o que furou, furou a bolha, tanto que acabou virando animação. Sim, eu não sei se você olhou, mas tem um jogo no Xbox One e na... no Xbox One, que tem, deve ter pro PS4 também, que é Dungeons & Dragons, que você, tipo, é como se você montasse uma mesa RPG, não sei se você já viu esse jogo. Não, de cabeça não tô lembrado, não. Depois eu pego o nome certinho e escrevo nos comentários, mas ele é um... Eu vi ali que ele tá de graça pra jogar, só que você tem que pagar pra montar, mas ele é como se fosse um RPG, ali ele tem uma mesa pra você montar, tudo, ele é focado mais nesse sentido. E o nome é Dungeons alguma coisa também, focar em Dungeons Dragons, alguma coisa assim. Até que tem... E o jogo, ele é free, na loja da Microsoft. Ah, certeza que no PlayStation custa R$300, então. O Xbox, ele, por causa da Game Pass, ele tem aderido muita coisa, né? Eu ganhei o jogo... Cara, eu já ganhei o Far Cry 5 e o Far Cry New Dawn, sem fazer absolutamente nada. O PlayStation, ele dá os jogos também. Ele cede... Dá é bem raro, né? São alguns poucos que ele realmente... Né, dá o jogo, mas ele cede licença pra PSN todo mês, mas comparado em volume com a Microsoft é pouquíssimo. Porque a Game Pass, ela tá tomando uma proporção muito grande, né? Inclusive pra quem joga em PC, né? Pra quem tá compensando muito assinar a Game Pass. Inclusive que agora eles querem trazer também mais jogos, outros jogos da Ubisoft. Então é realmente uma aquisição muito grande. Que agora que ela comprou a Bethesda, agora que tá esses rumores que ela quer comprar a Sega também, tem o serviço da EA junto com ele, que é o serviço da Ubisoft. Então ela tá tendo trazer tudo numa assinatura, tudo num serviço, né, pra você. Né? A Xbox tá virando literalmente isso. A Xbox ela não tá preocupada se ela vai vender console, ela tá preocupada quantas pessoas estão assinando o Game Pass. É exatamente essa questão. O lucro do empresarial no console é pequeno. A maior margem que eles ganham nos periféricos vendidos a parte e nos jogos. Então é o caminho certo mesmo. A Sony que tá ficando pra trás nisso aí. Ela se mantém por causa dos jogos de narrativa deles, que são muito bem contados, mas é um, dois jogos por ano, então é... E hoje eu vi uma notícia, né? Assim, o cara postou uma notícia assim: God of War no Xbox One. Aí eu falei, cara, o cara tá de sacanagem, né? Que God of War vai estar no Xbox One, né? Isso é fake. Cara, eu cliquei, o cara, não, vocês vão ver o God of War no final desse vídeo, como é que vocês fazem pra jogar no Xbox One. Aí eu tava imaginando aquele God of War, o 4, né, lá, aquele fodão lá, né? Ganhou o jogo do ano, tudo. Aí não, aí o cara só pegou um emulador e colocou um Xbox One, né? Eu falei, porra, aí o cara tá tirando com a minha cara, né? Esse aí é um dos... É um dos poucos jogos que assim, a chance de ir pra Microsoft é mínima. Acho que é quase impossível. O que estão cogitando assim, pro... Ou você pega assim, eu vi comentários sobre Horizon Zero Dawn, Days Gone, alguns outros. Porém, o God of War chance é basicamente zero por ser produzido pela Santa Mônica, que por sua vez é um estúdio da Sony, entendeu? Bend Studio, eu acredito que ela não seja a mesma coisa com a Guerrilla Studio, então é... O God of War não vai rolar, isso não adianta. O God of War não vai rolar porque eu acho que é a maior franquia da Sony, né? Acho que tá mais que The Last of Us, né? Eu acho que atualmente, né? É difícil dizer, sabe, assim, um dia de cabeça. Mas eu acho que o God of War... Porque o God of War tá desde o Play 2, né, cara? O God of War tá, né... Eu joguei God of War, todo mundo já jogou um God of War, eu acho que God of War acho que é a maior franquia, assim, o nome da... É a mesma coisa o Halo do Xbox, né? É o nome né, dos exclusivos, e eu acho que seria o God of War ainda. É algo que, assim... É discutível. Hoje em dia, talvez, a reação do público talvez fosse um pouquinho diferente. Agora for 1, 2, 3. Mas ao meu ver, pelo menos, né? Eu que acompanho do PlayStation 1, hoje em dia eu tô no PlayStation 4, quem sabe daqui a um tempo caminho o PlayStation 5, mas pra mim, por enquanto, é o God of War. Mas aí é tipo, pessoalmente falando. É, o Xbox é o Halo, né, cara? Mas um jogo que tá, pode vir ao Xbox One é o, como é que, Death Stranding, que eles estavam cogitando vir pra até pra Game Pass. Eu acho que seria um bom pra todo mundo, hein? Esse que não é muito bom esse jogo, eu já ouvi falar, né? É, então, é justamente por isso. O pessoal fala que não é muito bom, mas... Às vezes eu vou falar, porque é um jogo que você só anda. Então, assim... Pra pessoal que não, né, não iria fazer um investimento no jogo, tem a oportunidade de ver. Então, é bom pra Microsoft, é bom pro Kojima, é bom pro jogador... Se você jogou geral. Esse jogo, Giovanni, ou não? Não cheguei a jogar. Mas tem muita curiosidade nele. Eu vi, assim, o gameplay e confesso que me deu um pouco de sono, cara. Eu não achei muito, né, assim, É que ele não é, ele não é um jogo frenético, esse que é o ponto dele. Ele é bem metafórico, então, assim, não é aquele que você vai jogar ouvindo música. E você já viu o Idle Champions? Já viu? É esse jogo que eu tava te falando que é como se fosse um RPG. Idle Champions Forgotten Realms Dungeons & Dragons. Esse é um jogo gratuito. É, digamos que você monta, parece um RPG de mesa. Ele é bem baseado nesse estilo. É gratuito esse game no Xbox. Ah, sim. É só pra Xbox, né? Deixa eu ver, deixa eu pesquisar aqui no Google que a gente já confirma. Mas falando, voltando a falar do RPG, cara, realmente é uma experiência fantástica. E não sei se você viu o Nando Moura, né? O Nando Moura joga RPG de mesa. Não, eu vejo que tem um tempinho que eu não vejo nada relacionado a ele. Nando Moura joga. Uma das coisas que eu conheci ele é por causa disso aí. Uma vez eu tava pesquisando sobre isso e ia ficar aí no canal dele. Sim, tem pra PlayStation 4, Giovanni. Nintendo Switch, PlayStation 4, Android até, ó. Tem até pra Android. Microsoft Windows e Xbox One, tá aí. Tem pra sim, você pode baixar pra você jogar. Acho que deve ser gratuito também. Vamos ver aqui. Mas é interessante, cara, o que o Diogo tá trazendo, porque é um jogo que testa muito a narrativa nossa, né? Eu acho. Sim, a gente tem bastante liberdade nas ações. Basicamente, assim, a única coisa que tá delimitada seria o ponto A, ponto B. O que tá entre eles tá meio que... A gente tá bem livre pra fazer. Sim, sim. E por que você decidiu ser um humano no jogo? Por que que eu decidi ser um humano? Eu tinha baixado um jogo no celular um tempo atrás e ele era de RPG, era um RPG, né, similar. A história dele não tinha nada a ver com a história do meu personagem, começa por aí, mas o nome era o mesmo e eu gostei do design do personagem. E daí acabei que eu fiquei pra mim esse personagem, entendeu? Por mais que eu não jogue mais hoje em dia, eu gostei dele. Isso é interessante, cara. O Trustum, eu me baseei num jogador que era ali do crítico o nome, mas foi mais pro Senhor dos Anéis mesmo. Eu achei bem interessante, cara, tudo isso, porque... Foi um personagem onde eu decidi ser totalmente escroto, né, cara? No jeito de ser, sabe? Decidi fazer tipo um Tony Stark da Idade Média. E eu decidi ser assim, né, cara? Decidi ser dar um pouco mais de... Eu sei que no jogo em si, cara, eu não espero ser o protagonista, sabe? Uhum. E até porque no game, que nem eu falei, eu não criei um personagem pra ser o principal do game. Eu criei um personagem pra ser aquele cara que todo mundo mais gosta da aventura, né? Que é o cara que faz piada. Então eu foquei mais nessa ideia do Trustum. E ser mais focado nessa ideia de ser o cara ali que tá ali, né? Vai ser aquele cara que vai ser o coadjuvante, né? Engraçadão. Mas sim. Eu acho ali que vai ficar, eu acredito que a história fica entre mais ali entre você e o Lotus. Bom, acho que vocês dois vão salvar a pátria dessa história. Eu não sei porquê, mas eu tô falando que vai ser. É difícil dizer, né? Eu não vou dar spoiler, mas na... houve um combate ali complicadinho. Eu não sei, eu tô aguardando pra ver as cenas dos próximos capítulos, mas... É. Eu tô gostando bem do meu personagem, o Warwick. Obviamente que no perfeito, tipo, na questão de atuação dele, como eu sou completamente nova, ela não tá 100%, tá assim, eu sempre espero os momentinhos meus ali. Mas na parte do combate eu tô achando muito legal. É, a parte do combate tá sendo bem insano, né? Bem bacana. É, do primeiro, cara, que no primeiro capítulo a gente demorou um pouquinho pra ter aquele primeiro combate, né? Mas foi bem legal, cara. Foi bem interessante a combate, cara. E... De modo geral, eu tô gostando muito. Sim. Tem alguma coisa que você queria te falar do RPG? Mais alguma coisa, Giovanni? Ah, queria dizer pro pessoal ir lá acompanhar, tá bem legal a série. Acompanha os outros conteúdos do pessoal lá, vale muito a pena. É, eu também gostaria de dizer o mesmo, que o Galaxy Podcast é um podcast muito legal. O Diogo é um grande mestre ainda, eu acho que ele fez até curso de mestre de RPG. Porque ele narra com uma convicção muito boa. Ele tem, acho que o pessoal que escutar mesmo o podcast vai ver que ele é um cara que você consegue ouvir. Tipo, você consegue sentar o podcast do Diogo, você consegue ouvir o RPG dele, você consegue escutar e sentir a mesma coisa que você sentiu num Jovem Nerd, por exemplo, escutando. Sim, consegue visualizar a cena, o ambiente também. É, sim. Ele não é aquele RPG que vira uma zona. Ele consegue ser eu não sei quanto tempo ele demorou pra escrever essa aventura, porque eu acho que não, ele não levou 2 semanas, eu acho que ele já tinha escrito isso em algum lugar, porque é uma história muito bem feita pra ser feita em 2 semanas. Eu acho que ele já tinha escrito isso em algum lugar, e ele só depois terminou e falou, vamos jogar. Porque eu falei, cara, o cara escreveu isso em 2 semanas, mano, tipo, ele deve ter escrito, porque ele tem que pensar em todas as nossas ações, né? Se você parar pra pensar, ele teria que pensar, se o cara quiser fazer isso, aquilo... Porque ele tem que criar uma teia de aranha, né, pra fazer isso aí, né, eu acredito eu. Sim. Bom, mas em uma semana, um mês, tanto o Thiago quanto o Diogo, eles estão mandando bem na RPG. Então sim, mas vamos ver o que vai nos aguardar os próximos capítulos. Vamos ver. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Esse foi um podcast mais curto, porque a gente tá... para falar hoje sobre a nossa experiência com o RPG Os Contos de Asgard, né, que a gente não tinha o nome pro podcast, né? Inicialmente, não tinha nome ainda. Não tinha nome, aí a gente decidiu escolher o nome Os Contos de Asgard, né? A gente quer muito que esse podcast também continue, claro, e quem sabe também uma segunda temporada, né? Se o pessoal gostar, né? Ainda tem aberta a possibilidade. É, tá aberta a possibilidade de ter uma segunda temporada, a gente até ficava conversando que tá gostando e tal, e a gente não quer se separar tão fácil desses personagens. Quem sabe tem uma segunda temporada dos Contos de Asgard, né? Tudo depende do mestre aí, o que ele pode acrescentar mais pra gente. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, até a próxima. Valeu!